Se bem que você sabe muito bem como é ser excluíde, né? É por isso que seus pais se escondem? Porque o seu gênero não segue o padrão binário?